Bom dia. Bom dia. Você sintoniza a Rádio da Família. Benton L. 29.820 kHz. Estúdios da Rua dos Antunes, 1175. Edifício São Sebastião, São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais. A Rádio da Família. Rádio da Família. Vamos começando tudo, né? Interessante, né? Começando o dia, começando a semana, começando o programa e começando o mês de fevereiro. Hoje é dia 1º, segunda-feira, 1º de fevereiro do ano de 2021. Começamos até às 7 da manhã, comunicando para mais de 40 cidades em toda a nossa região através do AM 820, com o Brasil e com o mundo através do nosso site e também do nosso aplicativo. Ótimo dia para você que está na audiência, para você que já está acordado, com o rádio ligado, acompanhou tudo isso. Agora nós começamos a programação da Rádio da Família. Vamos até às 4 da manhã. Ótimo dia para você que já está no trabalho, já está no trânsito, já está na pega, já está no curso, está no final de semana, para você que está assistindo, para você que liga agora para o nosso dia. Para você que está encerrando a noite, né? Está encerrando o dia, está encerrando a jornada. Para você que está contando agora para o fazer o mestre. Cinco horas e no rádio, no computador e agora no smartphone. Baixe o aplicativo da sua Rádio da Família, iOS ou na Play Store. Sempre com você em qualquer lugar do mundo. Rádio da Família.